A favela que venceu, nós é zica na caneta. É o encontro dos vida louca, bem lá de bombeta. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Vou dando esse toque pra você não ser iludido. Um sorriso em meia guerra é dizer: minha música salvou várias mentes na deprê. Desacredita não, quero tudo que sonhei. E a mensagem na rua, nunca subestime um rei. Vai, puxa, acende, enrola um baseado. Um trago nesse som, esse beat é pesado. Sem desmerecer, conquisto o meu espaço. Só eu que sei as dores do palhaço. Sou lá do norte, continuo a compor. É tinta na caneta que escrevo a minha dor. O trio pesadão que faz rap por amor. Hashtag primeiro ato, seja onde for. Tentações tem de monte, o mal e o bem. Tentações aniquila e deixa muitos de refém. O hip hop que salvou a minha vida. Só porque essa é missão e não tenho mais saída. Se é papo reto, nós não deixa pra depois. Escolha seu caminho, tentações, parte 2. Vai, puxa, acende, enrola o baseado. Tira o pino, explode caixa, chamamento é pesado. Ô, Gordinho, tá chapando, mano? Que foi? Essa é a tentações, parte 1, canta 2, mano. Ah, entendi, não é essa daí, não? Não, não, é a parte 2, mano. Ah, tá. Então vou ter que fazer de novo, né? Faz de novo, vou voltar aqui. Agora que eu ouvi seu retorno. Poucas. Já sei como que eu vou fazer, volta aí. No clic-clac, mó chavão, e os bicos se incomoda. Eu mesmo forgadão, o gordinho black de rota. É o certo, é o corre, sem dar falha, né, meu tuta. Eu só no sapatinho e na rua mó postura. E os bicos se ataca, a vitória incomoda. A favela venceu e os moleque desenrola, pera lá. Cê tá em choque, não arrasta na quebrada. Fanzão de Robocop, mete marcha nos robô. Vai. E deixa nós quieto, vai cuzão, pega o rumo. Que aqui é papo reto, longe dos pilantra, dos papo de perreco. Nós mira objetivo, visando os progressos. Três corpos, três alma, vários job, várias lutas. E estúdio e ideia, vários shows e postura. Mil humanos, 10 tom pra resolver várias fitas. Nós voa tipo Fênix e renasce da cinza. Nós é ruim, tá firmão. O seu desespero, nós é unha, nós é carne pra família os verdadeiros. Rama pra lá, pra vocês tá firmão. Cola com os moços que tem muito castrão. Tá errado, esqueceu, é os Bin Laden de bombeta. Desenrola na caneta, pro sistema é maltreta. Que vai mesmo cobrar, serpente dá o bote. Só vai beber Xandão quem dividiu os corote. Que passou veneno e não deixou desistir. Que fez recomeçar quando achei que era o fim. Nosso sentimento, a música expressa. Nós é mosca na sopa, já dizia o poeta. Você mata um, vem outro te cobrar. É um enxame, é a zica, nem sei como explicar. Vai, puxa, sente, enrola um baseado. A tentação está em todo lugar, lugar. É tipo formiga, é um enxame, é a zica. Vai, puxa, sente, enrola um baseado. A tentação está em todo lugar, É tipo formiga, é um enxame, é a zica. Tentações e tentações. É difícil espalhar a paz. Vejo vários bichos soltos. É difícil espalhar a paz. Vejo vários bichos soltos.